Abolição se fez com sangue, que mudava esse país. O negro transformou-se em luta, cansado de ser infeliz. Meus ancestrais, nada herdado nem bem, nem tão poucos capitais, queria um pouco mais. Talvez histórias e glórias de quem lutou até a última hora. Porém não se esqueceu de tudo que sofreu, o apogeu se entristeceu, mas sobretudo não se rendeu, se fortaleceu. A força de um guerreiro cresceu, sob o som de lamento se fortaleceu. Dos cativeiros à favela, dos troncos à cela, dos quilombos para os guetos, revolução trilhou o tempo. Negativismo na evolução, a sociedade criou a nossa destruição, mas eles assim brilhou inspiração na ânsia da abolição. Mentira lançada ao longo dos tempos, fortalecimento cada vez mais dos nossos pensamentos. Mentira da escola ocultar a nossa história. O negro lutou, zumbi se organizou, princesa Isabel se glorificou. 10 anos ao convívio, ao som de atabaques e birimbas, fortalecia minha consciência. Não me submeti a uma lavagem cerebral. Minha cultura eu aprendi, tô aqui, vou falar, não vou me calar. Poucos motivos tenho pra sorrir, muitos pra chorar. Postura agressiva, esperando o ataque, eu tô na defensiva. O meu revide vai ser melhor, eu não vou ter dó, eu não vou aqui, ter dó. Agora meu revide é na hora, a versão é brasileira e revela a nossa história. Aperte o play, põe o rec pra gravar, mas é impossível deixar de falar sobre o poder da cor, que diz que brancos e negros também têm o seu valor. Sou um rapper realista, não sei se de futuro, mas também sou descendente negro e disso me orgulho muito. De pertencer a uma raça e não a uma cor, aprendi na infância no que devo dar valor. Eu dou graças aos meus antepassados que por nós lutaram e se revelaram como Malcolm X, Martin Luther King, sem esquecer também do guerreiro zumbi, figura tradicional de nossa história. E com ele já tivemos muitas glórias, mas nossa história é triste e não é bela. Como o Dr. Johnson, Mandela esteve em uma cela, mostrando para nós que nossa vida é dura e nem sempre assim cara. Ela é tão bela, são pessoas como essas que nos faz ir à frente e lutar cada vez mais contra todo o preconceito e racismo imposto por todo o ex-brancos metidos. Mas a cor da pele para a gente não influi nada, é um incentivo para uma nova jornada. Minha cabeça vai a mil, puta que pariu. 500 anos Brasil, 500 anos Brasil, 500 anos Brasil, puta que pariu. 500 anos Brasil, puta que pariu. 500 anos Brasil, puta que pariu. Comigo a herança ninguém te deu. Sem pai e pum, eu sou apenas mais um porta-voz da Zona Sul, recrutando soldados para mais uma guerra. Meu pelotão principal, periferia num ataque real, considerado real, marginal. A fome e a miséria aqui impera. Que merda da era, são mais de 400 anos de exploração, escravidão, 500 anos de Brasil. O meu povo quase nem sorriu, pois um sistema embranquiçado sempre nos denegriu. Aí, pátria amada, idolatrada, a mãe gentil, comigo a herança ninguém dividiu. Mas tem quem viu e ouviu chibatada na pele, sentiu minha revolta a mil. Os meus antepassados me inspiraram a serem assim, postura revolucionária. Então se prepara que eu não vou parar por aqui. Não sou de tititi, meu manifesto é verídico, inspirando até o meu lado bandido que te sequestra sua atenção, causando empolgação. Respondo a esta questão, se merece perdão ou não. Veto livre, abolição por enganação, maldita proclamação. Se aproveitaram de uma ocasião, pois liberdade não se ganha, conquista se lutando. Por isso estou comemorando minha liberdade de expressar. Vou atacar, link no gatilho. Se não se ligar, eu posso confundir seu raciocínio. De tempos atrás, há muito eu ouvi falar de genocídios e extermínio. Quem não vai se revoltar? Mais uma vez, vou atacar. Com Klux Klan, capuzes, eleições brancos que hoje são mais um bando de filho da puta que estão se camuflando de cinza. Quem diria, aqui quem fala e ataca é preto Nick, mais um guerreiro da periferia. Se da palavra eu tenho dom, da letra eu faço o som, eu vi no intuito da cor. correção, não para amenizar nem muito menos disfarçar. Guerreiro branco de alma escura, aqui ninguém me segura. Se zumbi se organizou, Malcolm X não se entregou, Dr. Johnson em uma cela não se calou. Nelson Mandela pela África lutou, por isso eu sou o que sou, pois já foi organizado nosso clã contra o racismo. Meu heredito vai ser preciso, só vou usar o dom das palavras. Sem arma, o bumbo e a caixa me acompanha nessa levada. Não vou fraquejar, 500 anos de Brasil, pode acreditar.